Ficheiro 70, página 568. Jamie atirou-me as rédeas da égua e foi ao encontro do cunhado no meio da estrada, onde os dois homens se agarraram com força pelos ombros, rindo e batendo nas costas um do outro. Livres de suspeitas, os dois cães pulavam alegremente à nossa volta, as caudas a abanarem, saltando para o lado de vez em quando para cheirarem as pernas dos cavalos. Não os esperávamos antes de amanhã, dizia Ian, o rosto longo e vulgar, radiante de alegria. Apanhámos um bom vento a favor na travessia, explicou Jamie. Pelo menos é o que Claire diz. Eu próprio não estava em condições de prestar muita atenção. Lançou-me um olhar a rir e Ian veio apertar-me a mão. Cunhada, disse ele num cumprimento formal. Depois sorriu. O calor de sorriso a iluminar-lhe os meigos olhos castanhos. Claire. Impulsivamente beijou-me os dedos e eu apertei-lhe a mão. A Jenny está a ficar zonza de tanto limpar e cozinhar, disse ele ainda a sorrir-me. Vão ter sorte se tiverem uma cama para dormir esta noite. Ela trouxe os colchões todos para a rua para serem batidos. Depois de 3 noites no meio das urzes, eu não me importaria de dormir no chão, assegurei-lhe. A Jenny e as crianças estão bem? Ah, sim, a Jenny está grávida de novo, acrescentou. É para fevereiro. De novo? Perguntámos em uníssono, Jamie e eu. E um rubor intenso tomou conta das faces de Ian. Meu Deus, homem, a pequena Maggie nem 1 ano tem, disse Jamie, arqueando uma sobrancelha com ar de censura. Não te sabes conter? Eu? Exclamou Ian, indignado. Achas que eu tive alguma coisa a ver com isso? Bem, se não tiveste, imagino que estarias interessado em saber quem teve, disse Jamie, o canto da boca a torcer-se. O rubor transformou-se num rosa intenso, contrastando admiravelmente com os cabelos lisos e castanhos de Ian. Sabes muito bem o que quero dizer, retorquiu ele. Dormi na cama sobressalente com o pequeno Jamie durante 2 meses, mas depois a Jenny. Ah, estás a dizer que a minha irmã é uma devassa, é? Estou a dizer que ela é teimosa como o irmão quando se trata de conseguir o que quer, disse Ian. Fingiu cair para um lado, voltou agilmente à posição inicial e deu um golpe na boca do estômago de Jamie, que se dobrou a rir. Ainda bem que voltei para casa, então, disse ele. Vou ajudar-te a mantê-la sob controlo. Ai, sim, disse Ian com ceticismo. Vou chamar todos que aqui moram para verem. Perdeste uma parte do rebanho? Jamie mudou de assunto, com um gesto que abrangeu os cães e o longo bordão de pastor de Ian caído na terra da estrada. 15 ovelhas e um carneiro, disse Ian abanando a cabeça. O rebanho de merinos de Jenny que ela cria por causa da lã especial. O carneiro é um sacana. Partiu o portão. Pensei que pudessem estar aqui em cima, no meio dos cereais, mas não há sinal deles. Nós não vimos nenhum mais acima, disse eu. Ah, eles não iriam para lá, disse Ian, descartando a possibilidade com um gesto da mão. Nenhum dos animais passa para lá da cabana. Cabana? Fergus. A ficar impaciente com a troca de cortesias, tocar à sua montada e alinhar-a com a minha. Não vi nenhuma cabana, milord, só um monte de pedras. É tudo o que resta da cabana de McNabb, rapaz, disse Ian. Se me cerrou os olhos para Fergus, a silhueta recortada contra o sol do final da tarde. E fica já avisado, não te aproximes de lá. Os cabelos da nuca eriçaram-se-me, apesar do calor do dia. Ronald McNabb era o pequeno rendeiro que entregara Jamie aos homens da guarda 1 ano antes. O homem que morrera por causa da sua traição, apenas 1 dia depois de ter sido descoberto. Morrera, lembrava-me eu, entre as cinzas da sua casa, incendiada pelos homens de Lallybroch. A pilha de pedras da chaminé, tão inocente quanto passáramos por ela poucos minutos antes, adquirira agora o aspecto soturno de um túmulo. Engoli em seco. empurrando para baixo o gosto amargo que me subiu ao fundo da garganta. McNab, disse Jamie a meia voz. A sua expressão tornou-se imediatamente alerta. Ronnie McNab? Eu contara a Jamie sobre a traição de McNab e sobre a sua morte, mas não dissera como ele fora punido. Ian abanou a cabeça. Sim, ele morreu lá, na noite em que os ingleses o levaram, Jamie. O telhado de palha deve ter-se incendiado com alguma faísca e ele devia estar demasiado bêbado para fugir a tempo. Fitou Jamie diretamente nos olhos, a expressão séria, sem nenhum ar de troça. Ah, e a mulher e o filho? O olhar de Jamie era igual ao de Ian, frio e impenetrável. Estão bem. Mary McNab é ajudante de cozinha na casa e Rabbi trabalha nos estábulos. Ian olhou involuntariamente por cima do ombro, na direção da cabana em destroços. Mary vai lá de vez em quando. É a única pessoa daqui que lá vai. Ela gostava dele, então? Jamie virara-se para olhar na direção da cabana, de maneira que eu não lhe via o rosto, mas havia tensão na linha de contorno das suas costas. Ian encolheu os ombros. Creio que não. Ronnie era um bêbado. E violento também. Nem mesmo a mãe, já idosa, conseguia lidar com ele. Não. Acho que Mary sente que é seu dever rezar pela alma dele, ainda que não lhe adiante de nada, acrescentou. Ah! Jamie parou por um instante, como se estivesse a pensar. Depois atirou as rédeas por cima do pescoço do seu cavalo e virou-se para subir a colina. Jamie, disse eu. Mas ele já estava a caminhar de volta pela estrada em direção à pequena clareira ao lado do bosque. Entreguei as rédeas que segurava a um Fergus surpreendido. Fica aqui com os cavalos, disse eu. Tenho de ir com ele. Ian fez menção de me acompanhar, mas Murtagh impediu-o, abanando a cabeça. E eu avancei sozinha, seguindo Jamie até ao topo da colina. Ele tinha o passo longo e incansável de um andarilho e já havia chegado à pequena clareira antes que eu o alcançasse. Ficou parado à beira do que fora a parede externa. O formato quadrado do chão de terra batida da cabana mal se via. A nova vegetação que o cobria, mais rala do que a cevada próxima, mais verde e selvagem à sombra das árvores. Restavam poucos vestígios do incêndio. Alguns pedaços de madeira carbonizada projetavam-se do mato próximo do chão de pedra da lareira, que agora jazia aberta, plana, exposta como uma lápide. Com cuidado para não pisar dentro do perímetro das paredes extintas, Jamie começou a circundar a clareira. Deu três voltas em redor da pedra da lareira, andando sempre no sentido contrário aos ponteiros do relógio, para a esquerda, novamente para a esquerda, para despistar qualquer mal que pudesse segui-lo. Fiquei parada de lado, observando-o. Aquele era um confronto particular, mas não podia deixar que ele o enfrentasse sozinho. E, embora não olhasse para mim, eu sabia que ele estava feliz com a minha presença. Finalmente parou junto à pilha de pedras desmoronadas. Estendendo o braço, colocou-lhe a mão em cima com cuidado e fechou os olhos por um momento, como se rezasse. Em seguida, inclinando-se, pegou numa pedra do tamanho do seu punho e colocou-a escrupulosamente sobre a pilha, como se ela fosse subjugar a alma desassossegada do fantasma. Fez o sinal da cruz, virou-se e, com um passo firme e pausado, caminhou na minha direção. Não olhes para trás, disse ele em voz baixa, segurando-me pelo braço, enquanto virávamos em direção à estrada. Não olhei. Jamie, Fergus e Murtagh seguiram com Ian e os cães à procura das ovelhas, deixando-me a tarefa de seguir sozinha para casa, conduzindo a fileira de cavalos. Eu estava longe de ser uma perfeita condutora de cavalos, mas achei que poderia fazê-lo por uns 800 metros, desde que nada de inesperado surgisse à minha frente. Este era um regresso ao lar muito diferente da primeira vez que viéramos juntos a Lallybroch. Na ocasião, éramos fugitivos nós os dois. Eu, do futuro, Jamie, do passado. A nossa estada ali fora feliz, mas ténue e insegura. Havia sempre a possibilidade de sermos descobertos, de Jamie ser preso. Agora, graças à intervenção do Duque de Sandringham, Jamie voltara para tomar posse do que era seu por direito e eu, do meu lugar de direito a seu lado, como sua esposa. Naquela ocasião, chegáramos de surpresa, desalinhados, causando uma violenta ruptura na rotina doméstica. Desta vez vinhamos anunciados, com a devida cerimónia, trazendo presentes de França. Embora eu tivesse a certeza de que a nossa recepção seria cordial, perguntava a mim própria como Ian e a irmã de Jamie, Jenny, encarariam o nosso regresso definitivo. Afinal, eles viviam como os senhores da propriedade há vários anos, desde a morte do pai de Jamie e após os eventos desastrosos que o lançaram numa vida de exílio e à margem da lei. Ultrapassei o topo da última colina sem nenhum incidente e a mansão surgiu abaixo de mim com os seus anexos, os telhados de ardósia a escurecerem, ao mesmo tempo que os primeiros tufos de nuvens carregadas de chuvas se aproximavam. De repente, a minha égua arrancou a grande velocidade e eu acompanhei-a, tentando manter as rédeas seguras, enquanto ela saltava e se precipitava assustada. Não podia culpá-la. Do canto da casa emergiram dois objetos enormes e macios, rolando pelo chão como gordas nuvens. Parem com isso, gritava eu. Ei! Agora todos os cavalos puxavam e davam guinadas, prestes a fugirem em debandada. Belo regresso ao lar, pensei. Se eu deixasse que todos os novos animais reprodutores de Jamie fraturassem as pernas de uma assentada. Uma das nuvens ergueu-se ligeiramente, depois achatou-se no chão e Jenny Fraser Murray, livre do colchão de penas que carregara, correu para a estrada, as melenas escuras a esvoaçarem. Sem um momento de hesitação, deu um salto, agarrou a brida do animal mais próximo e puxou-a com força para baixo. Ei! Disse ela. O cavalo, obviamente a reconhecer a voz da autoridade, acalmou-se. Com um pequeno esforço, os demais cavalos também se aquietaram. E quando, por fim, pude descer da minha cela, já tínhamos a companhia de outra mulher e de um menino de 9 ou 10 anos que deu uma ajuda experiente com os animais restantes. Reconheci Rabbi McNabb e deduzi que a mulher devia ser a mãe, Mary. O alvoroço e a movimentação de cavalos, cargas e colchões impediu muita conversa, mas eu e Jenny tivemos tempo para um rápido abraço de saudação. Ela cheirava a canela e a mel e ao suor puro do esforço, com um suave toque de cheiro a bebê. Esse odor paradoxal, composto de leite bolsado, fezes moles e da absoluta limpeza da pele nova, lisa e macia. Mantivemo-nos unidas por um instante, abraçando-nos com força, recordando o nosso último abraço quando nos separámos à beira de um bosque escuro no meio da noite. Eu, para ir à procura de Jamie, ela para voltar para uma filha recém-nascida. Como vai a pequena Maggie? Perguntei, quando finalmente nos apartámos. Jenny fez uma careta, contrariedade misturada com orgulho. Está a começar a andar e é o terror da casa. Olhou para a estrada vazia. Encontraram-se com o Ian? Sim, Jamie, Murtagh e Fergus foram com ele procurar as ovelhas. Melhor eles do que nós, disse ela, com um gesto rápido em direção ao céu. Vai chover daqui a pouco. Deixa que o Rabbi leve os cavalos para o estábulo e tu ajudas-me com os colchões, senão todos nós vamos dormir em cima do molhado esta noite. Seguiu-se um fornezinho de atividade. Mas quando a chuva chegou, Jenny e eu estávamos confortavelmente abrigadas na sala de visitas, abrindo os embrulhos que trouxéramos de França. Enquanto isso, admirávamos o tamanho e a precocidade de Maggie, uma menina vivaça e alegre, de uns 10 meses, com olhos redondos e azuis e uma penugem ruiva na cabeça. E o seu irmão mais velho, o pequeno Jamie, um robusto menino de quase 4 anos. A criança que estava para chegar não passava de um minúsculo volume sob o avental da mãe, mas vi a mão dela repousar ali, ternamente, de vez em quando, e senti uma ponta de dor. Falaste em Fergus? Disse Jenny enquanto conversávamos. Quem é? Ah, Fergus, bem, é. Hesitei, sem ter muita certeza de como deveria descrever Fergus. As perspectivas que um ladrão de carteiras tinha de conseguir emprego numa herdade pareciam limitadas. É do Jamie, disse eu finalmente. Ah, sim? Bem, suponho que ele possa dormir no estábulo, disse Jenny, resignada. E por falar em Jamie, olhou para a janela, onde a chuva caía torrencialmente. Espero que encontrem depressa essas ovelhas. Tenho um bom jantar planeado e não quero vê-lo requentado. De facto, a noite havia caído e Mary McNabb pusera a mesa antes de os homens chegarem. Observei-a no seu trabalho. Uma mulher pequena, de ossos delicados, cabelos castanhos escuros e uma expressão ligeiramente preocupada, que se desfez num sorriso quando o Rebbe regressou dos estábulos e entrou na cozinha, faminto, perguntando a que horas seria o jantar. Quando os homens voltarem, Mulwide, disse ela, sabes disso. Vai-te lavar para estares pronto quando chegarem. Quando os homens finalmente apareceram, pareciam muito mais necessitados de um banho do que Rebbe. Encharcados da chuva, enchuvalhados e lameados até aos joelhos, arrastaram-se até à sala. Ian desenrolou o chailo molhado que lhe envolvia os ombros e pendurou-o no guarda-fogo da lareira, onde ficou a gotejar e a soltar vapor ao calor da fogueira. Fergus, exausto pela sua brusca iniciação à vida na herdade, sentou-se simplesmente onde estava e, com ar de idiota, ficou a olhar para o chão entre as suas pernas. Jenny ergueu os olhos para o irmão, que não via há quase um ano. Examinando, dos cabelos encharcados até aos pés cheios de lama, apontou para a porta. Vai lá fora e tira essas botas, disse com firmeza. E se estiveste nos Campos Altos, lembra-te de urinar no batente da porta quando entrares de novo. É assim que impedimos um fantasma de entrar na nossa casa, explicou-me num tom mais baixo, com um rápido olhar para a porta pela qual Mary McNabb desaparecera para trazer o jantar. Jabe, instalado numa poltrona, abriu um olho e lançou um olhar azul escuro à irmã. Chego à Escócia quase morto da travessia. Cavalgo durante 4 dias pelas montanhas para chegar até aqui, e quando chego não posso nem entrar em casa para tomar um copo e molhar a garganta seca. Em vez disso, tenho de sair por aí pela lama à procura de ovelhas perdidas. E quando finalmente aqui chego, queres-me mandar lá fora para a noite para urinar na soleira da porta? Bah! Fechou de novo o olho, cruzou as mãos sobre o estômago e afundou-se ainda mais na poltrona, numa atitude estudada de teimosa insubordinação. Jamie, meu querido, disse a irmã com voz doce, queres o jantar ou devo dá-lo aos cães? Ele permaneceu imóvel por um longo instante, os olhos cerrados. Depois, com um suspiro sibilante de resignação, levantou-se penosamente, com um movimento mal-humorado do ombro. Chamou Ian e os dois viraram-se, seguindo Murtagh, que já estava do lado fora da porta. Ao passar, Jamie estendeu o braço longo para baixo e sou Fergus, colocando-o de pé e sonolento, arrastou o rapaz. Bem-vindo ao lar, disse Jamie, impertinente. Com um último e melancólico olhar para o fogo e para o whisky, saiu caminhando pesadamente para dentro da noite mais uma vez.